Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Hoje é o nosso programa especial de Natal, né? Abraçando você aqui no Brasil, na grande cidade, na pequena cidade, você que está fora do nosso país, no exterior, eu imagino que esta seja uma das datas mais difíceis para se passar longe da família, né? Então nós vamos fazer hoje um programa especial só com músicas que digam respeito ao dia de hoje, o dia que nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, coisa que, aliás, muita gente esquece, né? As pessoas pensam que o Natal é só uma data para comer peru e para trocar presente. Não, hoje é o dia de nós celebrarmos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu começo trazendo aí André Valadão num berço de palha. Jesus nasceu, deitaram na palha o corpinho seu, estrelas brilhando, banhavam de luz o lindo infante, menino Jesus. André Valadão, num berço de palha para o Bruno Souza, de Salinas, Minas Gerais. Cleiton, eu escuto o seu programa todos os dias pela Cultura FM de Matrona. Mande um abraço para mim, para minha mãe Ivanete, para o meu pai Edivar e para minha mãe Brunielle. Ô Bruno, um abração para você, para toda a sua família, para os nossos amigos de Matrona, de Salinas, aos nossos colegas da Cultura FM. Uma alegria ter passado esse ano com vocês. E é claro que em 2014 nós estaremos juntos e quem sabe eu não apareça aí em Matrona, em Salinas, né? Para um encontro mais direto, mais olho no olho com vocês. Angélica, é Natal. Apresentadora e cantora Angélica, é Natal para Jusi Flor, lá de Paramirí, na Bahia. Ela está ouvindo o nosso programa agora pela Portal FM. Eu não sei porquê, a estação Sat FM lá do meu amigo João Paulo, lá em Paramirí, parou de passar o meu programa. Mas as pessoas estão ouvindo lá na Portal FM, lá de Livramento, que chega também em Paramirim, ou direto no site, porque as pessoas já descobriram que podem ouvir o meu programa também no horário que quiserem no computador. É só acessar www.radioestudiobrasil.com.br. Tem lá programa Cleiton Aguiar, ouça aqui. Você clica e o programa começa na hora para você, tá bom? Celebrando o Natal, Ivan Lins e José Feliciano, um Feliz Natal. Feliz Natal, próspero ano e felicidade. Ivan Lins e José Feliciano, um Feliz Natal para minha amiga Domingas, lá de Dom Basílio, na Bahia, ela que curte o nosso programa pela Tropicaliente FM. Domingas, um beijão para você. Você ligou para mim outro dia, eu estava no estúdio gravando, não pude te atender, mas o Lisoel anotou o seu recado, viu? Grande beijo para você. Muito obrigado pelo carinho. A Domingas está sempre assistindo o nosso programa, de vez em quando ela me dá o prazer de ligar para mim aqui, né? Beijão para você, viu, Domingas? No próximo bloco tem mais música de Natal. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A RBM Música, que representa os artistas que vão aí na sua cidade fazer a festa, alegrar aquele momento especial quando a cidade comemora um aniversário, uma exposição agropecuária, uma festa por qualquer motivo. Desejo a todos um Natal de muita luz, de muita paz e um ano de 2014 em que você possa realizar todos os seus sonhos. E o grupo Roupa Nova vem cantar Natal todo dia. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual.

nasceu nosso irmão e a nós todos salvar e a nós todos salvar. Sandy Júnior, Noite Feliz. Daqui a pouquinho, uma nova emissora de rádio está transmitindo o nosso programa lá no estado do Pará, em Marabá. Daqui a pouquinho eu vou dizer qual rádio que é e mandar um abraço para os meus amigos lá de Marabá que voltaram a ouvir o nosso programa depois de tantos anos, né? Ela faz dupla com o irmão dela, o Samuel, mas ela gravou cantando sozinha uma canção muito bonita que tem muito a ver com o dia de hoje. Eliane de Paula, Aconchego de Pai. Eliane de Paula, aconchego de pai. A Eliane certamente está agradecendo a Deus, porque o ano de 2013 foi um ano muito importante na vida dela e do Samuel, né? E que eles conseguiram gravar um disco de altíssima qualidade, e a música Aqui Mora Gente já começa a acontecer no Brasil inteiro. E eu tenho certeza que 2014 vai ser o ano de Eliane e Samuel. Eu vou dar uma paradinha, volto já já com mais música de Natal. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, o meu recado agora é para você que está triste porque você não conseguiu dar aquele presente que o seu filho pediu. A criança não tem assim muita noção da realidade e acha que todo pai tem condição, porque viu um amiguinho ganhar, acha que seu pai também tem condição. Ela não consegue perceber a relação que existe entre o dinheiro e a... Ela acha, não vai, acha que é assim, pai vai lá e pega para mim, né? E eu sei que os pais ficam chateados de não conseguir dar o presente para o filho. Mas eu queria lembrar que essa história de presentes foi uma invenção dos comerciantes para vender mais. A celebração hoje é outra. A celebração hoje é do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O menino Deus, que para demonstrar, né, o valor que ele dava à simplicidade, às coisas mais humildes, ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu num estábulo, né, deitado num capim. E para mostrar que ele, que é filho de Deus, escolheu o lugar mais simples que poderia existir para ele nascer. Então, não fique triste, e você também que é filho, não cobre do seu pai. O importante hoje é a celebração, e quem sabe o ano que vem, com a graça de Deus, você vai ter condições de dar um presente melhor para o seu filho, né? A Simone vem cantar, isso é tradição, né? A Simone no Natal é igual o peru, tem que estar em todos. Então, é Natal. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo. O amor como um todo. Então bom Natal e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, o enfermo e o santo. baiana Simone cantou Então é Natal. Mais uma emissora de rádio do estado do Pará, transmitindo o programa Cleiton Aguiar. Desta vez a Itacaiunas AM de Marabá, no Pará. Eu já fiz shows lá, alguns shows lá em Marabá, né? Aliás, eu quero mandar até um abraço, eu não sei nem se ele está vivo ainda, o Paulo Ascioli, que era dono da Bandeirantes Confecções, ele é que me levou para fazer show lá em Marabá. Um abraço ao pessoal de Marabá, que é uma cidade hoje com 252 mil habitantes, segundo o IBGE, num território 3 vezes maior do que o Distrito Federal. Tem 15.092 quilômetros quadrados, quem nasce em Marabá é marabaense. O prefeito atual lá de Marabá é o João Salame Neto do PROS. O município de Marabá é um município antigo. Ele foi fundado em 1808, tem, portanto, 205 anos. A sua emancipação política aconteceu há exatos 100 anos, no dia 27 de fevereiro de 1913. O programa está passando lá na Itacaiunas AM às 8 horas da noite. Quem está me informando é o Getúlio Carneiro, que é coordenador e programador. Getúlio, um abraço para você, para todos os ouvintes da Itacaiunas, principalmente o pessoal da zona rural, que usa muito o AM ainda, né? Porque a FM não chega nos pontos mais distantes e o AM consegue chegar. Então, nós sei que nós estamos aí pelas fazendas, aquelas pessoas que ouviam o programa Cleiton Aguiar na Rádio Nacional de Brasília, o programa Brasil Sertanejo, que eu apresentava na Rádio Nacional da Amazônia, e nós estamos aí de volta, né, com esse milagre da internet que leva o meu programa até a Itacaiunas AM aí de Marabá, no Pará. O município de Marabá divide com o novo repartimento Itupiranga, Nova Ipixuna, Rondon do Pará, São Geraldo do Araguaia, Eldorado do Carajás, Curionópolis, Parauapebas, Bom Jesus do Tocantins, São João do Araguaia, São Domingos do Araguaia e São Félix do Xingu. E Marabá, em língua indígena, significa filho do estrangeiro com Índia. Um grande abraço aos amigos de Marabá, no Pará, onde nós estamos no ar agora com a Itacaiunas AM. A Darlenes vem cantar Ave Maria. Música bonita essa, hein? A Darlenes. Quem me mandou essa música foi o meu amigo Marquinhos, divulgador, o homem da risada mais, mais escandalosa que eu conheço. A dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco, Papai Noel Chorou. Tonico e Tinoco, Papai Noel Chorou. Daqui a pouquinho tem mais especial de Natal. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. As organizações Puro Ômegas que cuidam da sua beleza e de sua saúde vêm desejar a todos os ouvintes, a todos os seus clientes, um Natal de muita paz, de muitas alegrias e um ano novo de muita prosperidade para todos, é claro, com muita beleza, com muita saúde, com Puro Ômegas. Esse padre, ele é danado, ele se formou padre, veio aqui para Brasília, ele foi trabalhar como capelão do Colégio Militar, né, gravou um disco, começou a cantar na missa e a missa dele começou a cada vez demandar mais gente e ele criou a missa sertaneja. E aí ele começou a cantar, gravou um disco, depois gravou outro, e hoje ele está apresentando um programa na TV Aparecida, um programa toda terça-feira às 8h30 da noite, e ele vem cantar uma música do Edelson Moura, Padre Alessandro Campos, O Homem Decepciona, Jesus Cristo, Jamais. Coisas que no mundo acontecem são decepções demais. Por que espera resultados diferentes se as coisas que faz são sempre iguais? Deus não vai mudar a sua vida se primeiro você não mudar. Tem muito pouco pra lhe oferecer, mas Jesus tem tudo pra

do abismo foi ele quem me tirou. Trouxe luz pra clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Edelson Moura cantou dele, Um Milagre Aconteceu em Minha Vida. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Oporte Jeans, que produz lá em Toritama, Pernambuco, o melhor jeans do Brasil, a preços imbatíveis, vem desejar a todos um Natal de muita paz, um Natal de muita saúde, de muita confraternização, um Natal em família e um ano de 2014 em que seus sonhos se tornem realidade e que você possa colocar em prática todos os seus projetos. E já chegou a coleção 2014 Oporte Jeans. Aniversariando hoje, Célia Curto, a cantora Deise Barbosa, lá de Abadia dos Dourados, Vanessa Vieira, Natália Machado, Renata Ferreira Silva, a gatinha de 17 anos, Clauzinha Santos, meu conterrâneo Luiz Cláudio Dairel, Alexandre Santos, Rosiane Jerônimo Dias, Gilmar e Adriano, Juliano de Souza, Teodoro, o João Kleber da dupla com Robertinho, Ronaldo Costa, Gutierre da dupla com a Fernanda e também a Vanessa Vieira. E o aniversariante mais importante do dia, que é Jesus Cristo. Eu vou à página 104 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, desejando a você que está fazendo aniversário hoje, eu não estou sabendo, que receba com muito carinho esta oração que eu vou fazer agora, o Senhor da Vitória. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Quando tudo se desmorona em nossos projetos humanos, em nossos apoios terrestres, quando de nossos mais belos sonhos resta apenas a desilusão, quando nossos melhores esforços e nossa mais firme vontade não alcançam o objetivo proposto, quando a sinceridade e o ardor do amor nada conseguem e o fracasso está aí, desolador e cruel, frustrando nossas mais belas esperanças, tu, Senhor, permaneces indestrutível e forte. Teus desígnios permanecem intactos e nada pode impedir que a tua vontade se cumpra. Teus sonhos são mais belos que os nossos e tu os realizas. Convertes os fracassos em um triunfo maior. Nunca és vencido. Tu que do puro nada fazes surgir o ser e a vida, tomas nossa impotência em tuas mãos criadoras com infinito amor. Faze desta impotência um fruto, uma obra tua, melhor que todos os nossos desejos. Em ti, nossa esperança se salva do desastre e se cumpre em plenitude. Amém. Beleza de oração, né? Aliás, eu passei o ano todo, isso é uma tradição nos meus programas, todo programa de rádio meu sempre teve uma oração. Tanto é que esse livro foi formado com orações que eu recebi dos ouvintes, né, durante muitos anos, eles que passavam para mim essas orações, e eu transformei num livro que eu já distribuí graciosamente 37 mil desses livros. Quero ver se em 2014 eu consigo fazer mais uma edição. Em 2013, ela deu um novo rumo à sua vida, um novo direcionamento à sua carreira artística. Minha amiga Márcia Ferreira, Toque de Deus. Quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Toque de amor.